Estava descendo na rua Augusta e aconteceu um rolezinho das putas. Milhares de garotas de programa reunidas, curtindo um som e pegando geral. Nada mal, nada mal.